cata dinheiro, índio que é real. Usa zarabatana com cano de metal, índio que pinta a cara pra brincar no carnaval. Índio quer beber coca, Marlboro pra fumar.